mais uma vez irei reconhecer. De ti sou totalmente dependente. Eu confesso e te peço, esteja em mim. Vou fracassar, se não me cuidas não vou conseguir. Mas vencerei se eu estiver em ti e teu espírito excelente habitar dentro de mim. Senhor meu Deus, se o teu espírito não for o meu, eu estarei perdido. Escute o meu pedido, faça em mim habitação do teu amor. Eu quero ter teu coração pulsando bem aqui. Desejo ter tua identidade de verdade, ter tua visão e só viver em ti. Coloca em mim o teu espírito excelente em mim, e assim se cumpra só o teu querer. Então reflita se o caráter ter. Meu Pai, se faça assim, com teu espírito excelente em mim, para que eu seja semelhante a ti, que eu esteja em ti e tu em mim, e assim sejamos. Mais uma vez irei reconhecer. De ti sou totalmente dependente. Eu confesso e te peço, esteja em mim. Vou fracassar, se não me cuidas não vou conseguir. Mas vencerei se eu estiver em ti e teu espírito excelente habitar dentro de mim. Coloca em mim o teu espírito excelente em mim, e assim se cumpra só o teu querer. E então reflita se o caráter tem. Meu Pai, se faça assim, com teu espírito excelente em mim, para que eu seja semelhante a ti, que eu esteja em ti e tu em mim, e assim sejamos. Se faça assim, com teu espírito excelente em mim, para que eu seja semelhante a ti, que eu esteja em ti e tu em mim. E assim sejamos.